Olá, pessoal! Está começando mais uma lição do curso de japonês da NHK World Rádio Japão. Com vocês, Wilson Muraki. E Rimusu Tezuka. Vamos continuar aprendendo japonês e nos divertindo ao mesmo tempo. Esta é a lição 6 e a nossa expressão de hoje é... Qual é o seu número de telefone? Na lição passada, a nossa protagonista, a Ana, convidou a sua tutora Sakura para visitar o seu dormitório. Hoje vamos acompanhar a continuação da conversa das duas. Vamos ouvir o diálogo da lição 6. A expressão de hoje é... Qual é o seu número de telefone? ところで、アンナさん、電話番号は何番ですか？ 080-1234。 ありがとう。じゃあ、今度電話をしますね。 Agora vamos estudar o diálogo. A Sakura quer perguntar alguma coisa para Ana, por isso ela diz... ところで、アンナさん。 A propósito, Ana. ところで。 A propósito. É uma expressão usada para introduzir um tema quando mudamos de assunto em uma conversa. A Sakura disse... Anna-san. Pois ela está falando com a Ana. Depois disso, a Sakura pergunta... ]電話番号は何番ですか? Qual é o seu número de telefone? E essa é a nossa expressão do dia. ]電話番号. Significa número de telefone. Wa. É uma partícula que indica o tópico. A Sakura omitiu o seu quando ela perguntou para a Ana o número dela. É, mas isso não tem problema. Nam. É uma palavra interrogativa e significa qual. E... Bam. É um contador e significa número. Assim, juntamos as duas palavras e usamos... Nambam. Quando perguntamos qual número. Des. É a palavra que encerra uma frase de maneira polida. Para fazer uma pergunta com uma frase que termina em des, colocamos a partícula ka depois de des. ]電話番号は何番ですか? Qual é o seu número de telefone? É uma pergunta bastante útil, por isso vamos praticar. Não se esqueça de falar com uma entonação ascendente. ]電話番号は何番ですか? E a Ana responde. Deixe-me ver. Na pronúncia de a vogal E tem um som prolongado. Eu sempre uso eto. É uma expressão muito útil. Ela pode ser usada quando você quer dizer alguma coisa, mas demora para achar a palavra apropriada. A Ana tenta lembrar o seu número de telefone e diz... 080-1234 080-1234 Hoje, vamos aprender a contar de 0 até 10. Como se diz zero? Dei. Também se pode dizer... Zero. E como se diz um? Ichi. Dois. Ni. Três. San. Quatro. Yon. Mas também se pode dizer... Shi. Cinco. Go. Seis. Roku. Sete. Nana. Mas também se pode dizer... Shichi. Oito. Hachi. Nove. Kyu. Ou. Ku. Finalmente, 10. Ju. É importante praticar repetindo os números várias vezes. Depois de a Ana dizer o seu número, a Sakura diz. Arigato. Obrigada. Essa palavra é fácil, não? Já. Kondo denwa o shimasu ne. Então tá. Na próxima vez, eu vou telefonar para você. Já. Significa, então tá. É uma maneira coloquial de conectar sentenças. Quando. Significa desta vez ou na próxima vez. Neste caso, a Sakura quer dizer na próxima vez. Denwa é telefone. O é uma partícula que indica o objeto do verbo. Shimasu é um verbo e significa fazer algo. Os verbos na forma mas podem ser usados para ações no presente e no futuro. A partícula ne, usada no fim da frase, indica que tanto a pessoa que fala como a que escuta estão cientes do assunto sobre o qual se fala. Ela é conhecida como partícula de confirmação e é similar ao né do português. Neste caso, eu, que é o sujeito, foi omitido, já que o contexto deixou isso claro. E como se pode usar o verbo shimasu? Usa-se esse verbo para falar de muitas ações combinando-o com substantivos. Por exemplo, pode-se combinar o verbo com a palavra benkyou, estudo, e dizer benkyou o shimasu, eu estudo. Agora, vamos para o nosso quadro Professora, pode explicar? Você tem alguma pergunta para a professora Akane Tokunaga hoje, Irimusi? Eu tenho uma dúvida. Quando se escreve a partícula wa em hiragana, usa-se o caractere ha e não wa, mas a pronúncia é wa. Por que isso? Ah, boa pergunta. Vamos ouvir a explicação da professora. E ela diz, no passado, o indicador do tópico A era pronunciado assim, ha, e era escrito com o caractere ha. A pronúncia gradualmente mudou para o A, mas a escrita se manteve a mesma, ha. O mesmo se pode dizer do wa em konnichiwa, olá. A pronúncia é wa, mas se escreve ha. Originalmente, essa expressão consistia da palavra que significa hoje e o antigo indicador de tópico ha. A expressão era usada como um modo comum de iniciar uma conversa e significava no que se refere ao dia de hoje. Atualmente, konnichiwa se tornou uma saudação muito comum. No caso da expressão denwa o shimasu, eu vou telefonar, a partícula o era pronunciada de maneira distinta no passado. Hoje em dia, ela é pronunciada como o. No entanto, a escrita da partícula preserva sua forma antiga. Não deixe de conferir o livro de textos e a página do nosso curso na internet. Esse foi o quadro. Professora, pode explicar? Agora, vamos para o quadro Onomatopeia do Dia, em que apresentamos onomatopeias do japonês. O que será o seguinte som? Purururu. É um telefone tocando? Muito bem. E não é preciso vibrar tanto o R para dizer ru na palavra purururu. E agora, o que é este som? Rin. É o som de um telefone também? Sim. Rin é o som de um antigo telefone de disco tocando. Pode ser usado também para descrever o som de um despertador. Esse foi o quadro Onomatopeia do Dia. Antes do fim desta lição, vamos ver o que chamou a atenção da Ana hoje. Este é o quadro Caderninho da Ana. Quando alguém me ligar, eu devo atender a ligação falando moshi moshi e depois devo dizer o meu nome. Eu estou com vontade de dizer Hai, moshi moshi, Ana desu. Espero que alguém me telefone logo. Este é o fim da lição 6, e a expressão de hoje foi... Denwa bangou wa nanban desu ka? Qual é o seu número de telefone? Na próxima lição, a Ana e a Sakura vão às compras, algo que eu adoro fazer. Não perca nossa próxima lição. Até lá!